995, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2012, posto no localizador. Do 1995, copiou? Negativo. Deixa para 2000, ajuste 1012, informe no localizador, gol no 995. 2012, reportando no localizador, gol no 995. Tá 3517, desça até 3000 pés, ajuste no 0 no 2. Ajustado no 0 no 2 para 3000, só 3517. Completo 804. Gol no 804, chame a torre 1895, tamo posto. Gol no 995, reduza para 1709. Reduzindo para 170, gol no 995. Tá 3507, redução para 180 nós. Essa carga 6570, identifique na proa de Duna, descida para 2000, ajuste no 0 no 2. Bom dia, gol no 607, identifique chegada Bonf, descida para 4000, ajuste 1012. Boa noite, 04, final 10, baixou, travou. Boa noite, 04, bom dia, chefe, trem livre, pouso na 10, venta de 080 graus com 7 nós. Gente, livre, pouso, fechado, baixou, travado, 804. Bom dia, gol 1715, identifique chegada bom, filista para o nível 050. Controlador Alfa Encerra, marcando reboque, posição número 8. Cliente Alfa Encerra, bom dia. Torre 118, decimal 95. 1895, gol 995. 3597 está livre a final do procedimento, desça para 2000 pés. Salvador, bom dia, Gol 995, passando externo, baixo travado. Gol 995, bom dia, continue a aproximação, número 2 para pouso. Entendi. No 804, no solo 37, livre à direita, 121, no decimal 9. A direita, 219, 804. Gol no 995, reporte na DA. Portará na DA. Gol no 995, venta de 080 graus com 7 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, gol no 995. 04. Alfa Juliette, portão 4, 104. 65 no 7, a minha torre, 1895. 1895, tá, 35 na 7. Salvador Torre, bom dia, tá 3597. 3597, bom dia, continue a aproximação número 2 para pouso. Escuta. O 995 na Gol, no solo agora aos 39, livre à direita no 219. Direita 219, até já. Até. Solo, Salvador, bom dia. 1995, Lito. 995, bom dia. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, para o 3, gol 995. 5 no 7, tem livre pouso na 10. O vento é de 070 graus com meia dúzia 9, cheque 3. Machado é travado, confirmado o vento. Uno, autorizado, Guarulhos 340, Perdulum 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, da Euleda Bridge, controle 120, decimal 80, aciona 5041. 340 para Guarulhos, Perdulum 0, 4, 8. Tá correto, tempo de backstacionamento. Pronto, agora pronto. Paulo, bom dia, eu tô na 3597, ingressando na Alfa. 3597, Alfa Juliette, porta 10. Alfa Juliette para 10, 3517. Essa cargo 6570 está autorizada ao final do procedimento, informe no localizador. Caro, mas informe ELS. Gol no 607, desça via para 2000, é o número 2, informe estabilizado na final. Tente via até 2000, reportará final. ILS, Chapter 6570. Sacago 6570, chame a torre 11895, tomou posse. 295, Chapter 6570, obrigado, que bom. Gol 1715, tráfego da companhia 8 milhas à sua frente, dessa via para 2012, informe estabilizado na final. Do tráfego 2000 com 1012, desce via, reporta final do LS, X-Ray, gol 1715. 8897 está reautorizado para 3000, o ajuste 1012. Passando esse ano, baixa travada, 6570. 6570 tem livre pouso na 10, vanta de 08 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, confirmando o vento? Tem livre pouso na 10, ápice 6570, vanta de 08 0 graus com 5 nós. Livre pouso na 10, ápice 6570. Federal 9970, identifique, chega na mar e desça para o 050. Estou no 607, completa final, chame a torre 1895, tem uma pose. Obrigado, Bahia. Gol no 705, inicie redução para aproximação, tráfego informado, está meia dúzia de milhas à frente. Tente reduzindo, gol 715. Ou no 897, desça a via para 2000, informe estabilizado no final, ou ajuste no 0 no 2. Tira 2, 1, 9. Direita 1, 2, 1, 9, é para cá, 65, 70. Alô, bom dia, Alfa Cargo 6570, livrando a sua equipe. 6570, bom dia, Alfa Kilo, pátio 3, remota 1-0. Alfa Kilo, pátio 3, remota 1-0, Alfa 6570. Alô 607, cheque trem livre pouso na 10, o vento é de 070 graus com 620. Gente, baixa travado, livre pouso na 1-0. Gol no 705, chame a torre Salvador, 1895, tamo pouso. 1895, obrigado. voador, bom dia, esse é o Gol 715. Gol no 715, muito bom dia, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, Gol 715, já baixou e travou. Meia 07 no solo 53, no 715, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 08 aerograus com 4 nós. 080 com 4, livre pouso na 10, está baixado e travado com 715. Juliette 05. Vou no 715, no solo agora é o 55, livre à direita no 21, decimal 9. Final, chame a torre 1895, tomou posse. 4, autorizado, espera da conquista, 200 direto, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, eleva. Controle 1208, transponder 5043. Está livre, autorizado, Duna. Correto, chama o chefe de estacionamento. Chama aí. 715, bom dia, Alfa Juliette, portão 02. Sete, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando a introdução para pouso. 897 agora. bom dia, 9804. Está com informação eco, portão 4, aprovação para o Galeão. 4, Galeão autorizado. Upperzulu 10, nível 1, corrigindo, nível 360, aerovia Upperzulu 10, decola da 10, curva direita, Sahel, Leda Bridge, controle 1208, transponder 5061. 04, aprovado Galeão, 360, Upperzulu 10, decola da 10 com curva direita, Dael, Leda Bridge. 208, controle 5061 no transponder, gol no 804, portão 4. Correto, chão de perfeccionamento. Obrigado, senhorita. No solo 00, livre à direita no 209. 09,